Eu sei muito bem como é ser uma piada. Quando criança eu só queria me mostrar. Todos achavam que eu não seria nada. Ninguém sabia que isso ia mudar. O grande sábio sonhou com uma profecia, que eu seria um grande ninja no futuro, e que eu teria uma criança como aluno, que iria roubar ou acabar com esse mundo. Eu sou Jiraiya, já me chamaram de louco, também chamaram de monstruoso, sábio do monte meu pouco. Eu acredito que sempre temos escolha. Fui consagrado um dos três anis lendários da folha. Mesmo carregando mágoas no meu coração, o meu dever é inspirar a nova geração. Mesmo que a mulher que eu amo só me diga não, mesmo que eu não possa salvar meu amigo da escuridão. Vivi tanto tempo na guerra que ouvi pessoas dizendo que a paz era uma mentira, que não importa o nosso esforço na terra, ódio só gera ódio e esse ciclo nunca mudaria. Mas não pode ser assim, não vou aceitar. Se não existir a paz, então eu vou criar, porque a esperança nunca morrerá enquanto existirem pessoas pra nela acreditar. A paz vai chegar, seja como for. Só dá pra curar a dor com amor. A esperança eu acredito, por isso nunca desisto. Esse é o culto de um ninja destemido. Ei, yeah. 7 minutos, yeah. Sidney Scassio nos beats, Nerd Hits, yeah. Apenas falhas, não pude salvar o Sandaime, não pude salvar o Minato, não pude salvar o Nagato. O sábio estava errado, eu vou morrer um fracasso afogado no meu passado. Não, minha morte não será de um derrotado. No meu último suspiro eu deixarei um recado anotado nas costas de um sapo que irá levá-lo. Vou morrer como um ninja que cumpriu o seu legado. Naruto, me desculpe, mas não vou voltar pra dividir esse sorvete com você. Tsunade, me desculpe, mas nossa última aposta, eu vou te deixar vencer. Só não chore por mim, não vou aceitar. Se não existir a paz, então eu vou criar, porque a esperança nunca morrerá enquanto existirem pessoas pra nela acreditar. Afundando sem parar, já sei como meu livro vai acabar. No fim estou feliz, posso sorrir, mesmo assim, me desculpe por você. A paz vai chegar, seja como for. Só dá pra curar a dor com amor. A esperança eu acredito, por isso nunca desisto. Esse é o conto de um ninja destemido. É que eu sou um pássaro no céu, vivi mais longe de ti. É que eu sou um pássaro no céu, vivi mesmo assim. Sete minutos, surgindo escasso nos beats, Nerd Hits.